jogos plaquê. Na fé de Deus jogos plaquê. Na fé de Deus jogos plaquê. Na mesa pra trincar, mil pra cada. O ditado diz melhor pingar do que secar. E segue o crime nadando contra a corrente, deixando em choque os clientes, aterrorizando o gerente. E voltar pra quebrada de golfe com a quitada, andando certo na linha pra dar exemplo pra rapa. Humildade acima de tudo, mesmo com as verdes no bolso. No peão de 500 infarta qualquer zóio gordo que quer ver. Quer saber de onde vem os dinheiro, as correntes, as mulheres, os armamentos, parceiros. As noites das baladas, gandaia, muita calma. A curiosidade matou o gato na paulada. Eu vi e assisti vários na bola de meia. Muito louco de marreque, nascidos canela seca. Invadindo as farmácias, metendo bronca nas boates. Ó o destaque, menor de Titã e Passat. Na moral, vai sem pressa, na pura calma, Joe. Que mais pra frente é progresso, só de falqueiro e gol. Não tenta atropelar o tempo que ele te atropela. Muita fama causa luto, truto e cadeia na certa. Ô tio, pode parar, nem vem com essa ideia aí. Vou que vou pra catar três ladrão na Paraty. Só volto com os malotes, ou crivado de tiro. Everton, final sem glória, mais um que não voltou vivo. Na fé de Deus joga os plaquê. Na fé de Deus joga os plaquê. Pra ver que aqui chicote estrala, os menor clá clá, atrás do ouro te enquadra. Ô João, tá embaçado, tá osso cruel. Vocês tudo na gozolândia, eu pagando aluguel. Ô primão, salva eu, arma uns corre pra mim. Também quero La Plata, as verdes, blim blim. Mas como é que eu vou ter se eu não quero ripar? Também não tenho muita disposição pra trampar. Será que o governo não ajuda nós um pouco mais? Aí sim, que bom, eu ia sonhar capaz. Sem choradeira, rapaz. Vai buscar, corre atrás. Ninguém tem dó de você e você sonhando com a paz. Que paz que nada, é rajada na cara dos bico. A Cherokee entupida de droga, é tigre, não é mico. É só maconha, direto de capitambado. Pedra nervosa, que vem do tacho do diabo. É só escama, pra dar um raio, tio, e ficar louco. Invadir a joalheria, catar as prata e os ouro. Enquanto você tá moscando, dormindo na selva, os leão tá metendo cheque frio e já era. 171, estelionatário. Só no psicológico, vários que tão montado. Tem carro, tem casa, tem sítio, tem lancha. Começou sujando o nome, hoje na firme é os ponta de lança. Joga os plaquê. Na fé de Deus, corre atrás do que é seu cochilo. Cê perdeu, joga os plaquê. Na fé de Deus, corre atrás do que é seu cochilo. Cê perdeu.